Fecheiro 14. No presente, a única realidade, ele já não conseguia distinguir-se daquela terra tão vasta como a velha Inglaterra, 3/4 dela estendendo-se pela Europa e 1/4 pelas planícies e desertos da Ásia, ainda sulcados pelas sendas das caravanas. Terra sem história. Por ali tinham passado os Khazars, no século V, nos seus pequenos cavalos, de pelo comprido, assemelhando-se aos citas que os haviam precedido nos séculos. Viriam a fundar um império no Volga. De onde tinham vindo? Como eram? Ali tinham passado também os peshmergas, os cavaleiros de Gênges, os archeiros de Ulagukan, os administradores de olhos rasgados e esses metódicos cortadores de cabeças da Horda Dourada, os tártaros nogais, planícies atrás de planícies. As migrações dos povos haviam-se perdido nelas como água na areia. Desta lenda imemorial, Makeyev apenas conhecia alguns nomes, algumas imagens, mas amava e compreendia os cavalos, como os peshmergas, como os nogais, e como eles decifravam o voo das aves, como eles conseguiam orientar-se numa nevasca, recorrendo a indícios que homens de outras raças não saberiam ler. Se por algum milagre um arco de outros séculos lhe fosse parar às mãos, tê-lo-ia sabido usar tão bem como os diversos desconhecidos que haviam vivido daquela terra, nela tinham morrido, por ela tinham sido absorvidos. Tudo é nosso, dizia ele sinceramente nas reuniões públicas do Clube dos Ferroviários, e poderia ter facilmente dito: tudo é meu. Sem saber muito bem onde acabava o eu e começava o nós. O eu pertence ao partido. O eu apenas tem valor no sentido em que, por intermédio do partido, encarna a nova coletividade. Todavia, uma vez que a encarna poderosa e conscientemente, o eu, em nome do nós, possui o mundo. Makeyev não teria conseguido chegar a esta conclusão por meio da teoria. Na prática, nunca senti a menor dúvida. Este ano tenho 40 mil carneiros no distrito de Tatarovka, anunciava ele alegremente na Conferência Regional de Produção. Para o ano terei 3 fábricas de tijolos em atividade. Eu disse à Comissão do Plano: camaradas, têm de me dar 300 cavalos antes do outono, ou põem em causa o plano anual. Querem associar a minha única central elétrica ao centro? Não vou nisso, ela é minha. Hei de esgotar todos os recursos. O CC decidirá. Ele dizia recursos em vez de instâncias, e convencido de que dizia instâncias, dizia insistências. Dois membros da família Naryshkin, sucessivamente exilados em Kurgansk, no final do século XVIII e no início do século seguinte, um por dilapidações consideradas excessivas, quando desagradara a uma imperatriz obesa e que estava a ficar velha, o outro por causa de ditos espirituosos a respeito do jacobinismo de Bonaparte, construíram naquela cidade um pequeno palácio retilíneo, ao estilo neoclássico do Império, dotado de peristilo. Junto a este palácio, alinharam-se as casas de madeira dos comerciantes, o caravansarai de muros baixos, os jardins das residências particulares. Makeyev instalou o seu gabinete num dos salões dos governadores-gerais do antigo regime, exatamente aquele onde o Naryshkin liberal, servido por criados indolentes, se dedicara a reler Voltaire. Um erudito local transmitiu tudo isto ao camarada Artem Artemievitch. Ele também era um franco maçom, este Naryshkin, da mesma loja dos dezembristas. Acredita mesmo que essa canalha feudalista poderia ser sinceramente liberal? Perguntou-lhe Makeyev. O que é que isso quer dizer, liberal? Um caderno do diário da família, tomos desemparelhados de Voltaire, um exemplar de O Espírito das Leis, com anotações manuscritas daquele grande senhor, tudo isto se encontrava ainda no sótão, entre velhos móveis e retratos de família, um dos quais assinado por Madame Vigée Lebrun, emigrada da Revolução Francesa, que representava um dignitário gordo com cerca de 50 anos, olhos castanhos e penetrantes, boca irónica e gulosa. Makeyev quis vê-lo. Encarou Naritschkin, torceu o nariz ao ver o crucifixo que lhe brilhava no peito, tocou com a biqueira da bota na moldura e comentou: "Não está mal, uma verdadeira cara de senhor. Mandem-no para o Museu Regional." Traduziram-lhe o título do livro de Montesquieu, ao que ele disse trucista: "Espírito do explorador, isso sim, mandem-no para a biblioteca." "Melhor seria para o museu", objetou o erudito. Makeyev voltou-se para ele num tom demolidor, porque não tinha percebido. Porquê? Intimidado, o outro não respondeu. Na porta de dois batentes de mogno, um letreiro: "Gabinete do secretário regional." No interior, uma grande secretária. Quatro telefones, um deles com ligação direta a Moscovo, ao CC e ao Executivo Central. Palmeiras anãs entre as janelas altas. Quatro grandes cadeirões de couro, os únicos da cidade. Na parede direita, um mapa da região, especialmente desenhado por um ex-oficial deportado. Na da esquerda, um mapa da Comissão do Plano Económico, indicando a localização das futuras fábricas, das vias férreas a construir, de um canal a abrir, de três cidades operárias a erguer, de banhos, escolas, estádios a criar na cidade. Atrás do confortável cadeirão do secretário regional, um grande retrato a óleo do secretário-geral, comprado por 800 rublos nos armazéns universais da capital. Naquele retrato lustroso e reluzente, a túnica verde do chefe parecia ter sido recortada em cartão pintado. O meio sorriso do chefe perdia-se numa nulidade absoluta. Terminada a preparação do gabinete, Makeyev entrou com uma alegria mal contida. "Espantoso este retrato do chefe. Isto sim é arte proletária", disse ele radiante. Mas o que é que faltava ali? Que vazio, estranho, irritante, inconveniente, inconcebível era aquele? Deu meia volta sobre os tacões, vagamente descontente. E aqueles que o rodeavam? O arquiteto, o secretário do comitê da cidade, o comandante do edifício, o ecónomo, o secretário privado, sentiram todos o mesmo mal-estar. Makeyev estava à procura de qualquer coisa. "E Lenin?", acabou ele por perguntar. Depois, com um tom de censura, quase gritou: "Esqueceram-se de Lenin, camaradas! Ha, ha, ha!" O seu riso elevou-se com insolência no meio da confusão geral. O secretário do comitê da cidade foi o primeiro a recompor-se. "Mas não, camarada Makeyev, nada disso. Apressámo-nos a acabar tudo esta manhã. Não tivemos tempo de colocar aqui a estante. Obras completas de elites, na edição do Instituto. E por cima, o mesmo pequeno busto que tenho em minha casa, sabe?" "Ah, bem", disse Makeyev, o seu olhar ainda repleto de centelhas trucistas. E antes de dispensar o seu pessoal, acrescentou num tom sentencioso: "Nunca nos podemos esquecer de Lenin, camaradas. É a lei do comunista." Quando os outros saíram, Makeyev instalou-se na sua poltrona giratória. Fê-lhe rodar alegremente em várias direções. Mergulhou a pena nova na tinta vermelha e no bloco de notas timbrado: PC da URSS, Comitê Regional de Kurgansk, secretário regional. Escreveu uma grande assinatura rubricada: A. Makeyev, ficando a admirá-la por uns momentos. De seguida, ao ver os telefones, sorriu-lhes com as suas bochechas redondas: "Está? Cidade, 76. Com um tom meloso: "Alia, és tu?" Risonho, quase ternurento, Não é nada. Está tudo bem? Sim, ótimo. Até logo. Agarrou no segundo aparelho. Está, segurança, gabinete do chefe. Bom dia, Tikhon Alexeitch. Vem por volta das 4. A tua mulher está melhor? Sim? Ainda bem. Maravilhoso tudo aquilo. Lançou um demorado olhar cobiçoso na direção da ligação direta a Moscovo, mas não encontrou nada de urgente para dizer aos homens do Kremlin. Levou a mão ao aparelho. E se eu ligasse à Comissão Central do Plano, por causa dos transportes terrestres? Mas não se atreveu. Outrora o telefone deixava-o maravilhado. Era um instrumento mágico. Constrangido, evitara-o durante muito tempo, perdendo grande parte da sua confiança diante do pequeno auscultador negro. Aquela magia, assustadora, completamente ao seu serviço, parecia-lhe agora um símbolo de poder. Nos pequenos comitês locais, as suas chamadas diretas eram temidas. Aquela voz imperiosa estoirava no aparelho. Aqui, Makeev. Apenas se ouvia um Ev brusco. É você, Ivanov? Mais escândalos? Eu não admito. Sanções imediatas. Dou-lhe 24 horas. Encenava preferencialmente estas conversas na presença de alguns colaboradores diferentes. O sangue subia-lhe ao rosto enorme, à cabeça rapada, grande e cônica. Terminada a reprimenda, poisava bruscamente o auscultador, olhava para o vazio com uma expressão de carnívoro descontente, fingia que não via ninguém e abria uma pasta para parecer que fazia por se acalmar. Mas tudo isto não passava de um ritual interior. Pobre do membro do partido levado a uma comissão de controlo cujo dossiê pessoal lhe caísse nas mãos numa daquelas ocasiões. Com um olho de lince, Makeev encontrava em 40 segundos o ponto fraco do caso. Diz que é filho de camponeses pobres. Na realidade é filho de um diácono. O verdadeiro filho de camponeses sem terra ria, asperamente, e na coluna das decisões propostas escrevia: Expul, expulsar, seguido de um M implacável. Tudo isto com um grosso lápis azul. Tinha uma memória desconcertante no que respeitava àqueles dossiês, sendo capaz de os encontrar entre centenas de outros, 18 meses depois, para confirmar a sua decisão, quando a pasta, agora com mais uma dúzia de anotações, voltava de Moscovo. Caso a Comissão Central de Controlo emitisse um parecer favorável à manutenção do pobre desgraçado no partido, com uma advertência severa, ele era o homem para se opor de novo, com uma habilidade maquiavélica. Estes casos eram do conhecimento da CCC, onde se pensava, com indulgência, que Makeev estava a acertar contas pessoais, nunca ninguém suspeitando da total aleatoriedade daquelas fúrias que ele encenava por uma questão de prestígio. Apenas um dos secretários da CCC se atrevia, por vezes, a rever as suas decisões. Tulaev. Cheque a Makeev, murmurava ele sob o seu farto bigode, ao mandar reintegrar o expulso, que nem ele nem o outro alguma vez tinham visto e que nunca haviam de ver. Por ocasião dos seus raros encontros em Moscovo, Tulaev, personagem mais graúdo que Makeev, tratava-o familiarmente por tu, mas acrescentando para consigo um camarada para marcar as distâncias entre bolcheviques. Tulaev apreciava o caráter de Makeev. No fundo, os dois homens eram parecidos. Tulaev mais instruído, mais subtil, mais calhado no exercício quotidiano do poder. Fizera o curso de uma escola comercial, na qualidade de primeiro escriturário de um grande negociante do Volga. Tulaev seguia uma carreira mais importante. Certa vez, deixara Makeev num embaraço insuportável, ao relatar na presença de uma assembleia que a manifestação do 1º de maio em Kurgansk contara com 137 retratos de diversas dimensões do camarada Makeyev, secretário regional, referindo também a inauguração de um berçário Makeyev numa aldeia kazakh que depois emigrara na sua totalidade para novos pastos. Esmagado pelas gargalhadas, Makeyev levantara-se com lágrimas nos olhos, a voz estrangulada perante aquelas caras trucistas, e pedira a palavra. Mas não a obtivera, porque, entretanto, tinha entrado um membro do gabinete político, vestido com uma elegante túnica de ferroviário, e toda a sala se levantara para a ovação ritual de 7 a 8 minutos. Terminada a reunião, Tulayev procurara Makeyev. Dei-te uma coça das valentes, hein, irmão? Não te zangues por tão pouco. Se tiveres oportunidade, faz-me o mesmo. Bebes um copo? Eram os bons velhos tempos da rude fraternidade. Naqueles tempos, o partido virava uma nova página. Acabados os heróis, eram precisos bons administradores, homens práticos, com nada de romântico. Acabados os entusiasmos da revolução internacional, planetária, etc., pensemos agora em nós. Construamos o socialismo aqui, para nós. A renovação dos quadros, fazendo lugar para os homens de segunda linha, rejuvenescia a República. Makeyev contribui para as purgas. Ganhou fama de homem prático e dedicado à linha geral. Aprendeu a repetir durante uma hora as frases oficiais que trazem sossego à alma. Certo dia, sentiu uma estranha emoção ao receber Kasparov, o antigo comissário da divisão das estepes, o líder dos dias escaldantes da Guerra Civil. Entrou discretamente no gabinete do secretário regional, sem bater nem se fazer anunciar, por volta das 3 horas de um tórrido dia de verão. Era um Kasparov envelhecido, magro, mirrado, de cabeça e boné branco. Tu? Exclamou Makeyev e correu a abraçar o seu visitante, beijando-o e apertando-o contra o peito. Kasparov parecia leve. Sentaram-se frente a frente nos cadeirões e o mal-estar instalou-se, pondo um fim à alegria. E então? Disse Makeyev, que não sabia o que dizer. Onde é que tu vais nessa figura? Kasparov tinha uma expressão tensa, um olhar severo, como quando bivacavam nas estepes de Orenburgo, nos campos da Crimeia, em Perekov. Olhava enigmaticamente para Makeyev, julgando, talvez. Makeyev sentia-se constrangido. Fui nomeado pelo CC para a direção dos transportes fluviais do Extremo Oriente. Makeyev avaliou imediatamente a extensão reveladora daquela desgraça. Exílio longínquo, cargo puramente económico. Quando um Kasparov poderia ter governado Vladivostok ou Irkutsk, no mínimo? E tu? Perguntou Kasparov, com uma espécie de tristeza na voz. Para dissipar o mal-estar, Makeyev levantou-se, hercúleo, maciço, cabeça rapada. Manchas de suor surgiram-lhe na camisa. Eu construo, respondeu ele alegremente. Vem ver. Levou Kasparov até ao mapa da comissão do plano. Canais de irrigação, fábricas de tijolos, estaleiros ferroviários, escolas, balneários, codelarias. Repara, meu velho, como o país cresce a olhos vistos. Dentro de 20 anos apanhamos os Estados Unidos da América. Acredito nisto porque estou pessoalmente empenhado. Percebeu que a sua voz soava um pouco a falso. Era a mesma das conversas oficiais. Com um gesto apenas esboçado, Kasparov rejeitou aquelas palavras vãs, os planos económicos, a falsa alegria do seu velho camarada. Exatamente o que Makeyev receava, sem saber muito bem porquê. Kasparov disse: tudo isto é muito bonito, mas o partido está numa encruzilhada. É o destino da revolução que se decide, meu irmão. Por uma sorte inacreditável, o telefone começou a tocar estridentemente naquele momento. Makeyev transmitiu ordens relativas ao comércio nacionalizado. Depois, rejeitando por sua vez aquilo que preferia ignorar, abriu as mãos carnudas num movimento demonstrativo e disse, com um ar ingênuo: Nesta região, meu velho, tudo está definitivamente decidido. É a linha geral, não vejo mais nada. Vou na dianteira. Volta cá dentro 3 ou 4 anos e nem reconhecerás a cidade, nem os campos. Um mundo novo, meu velho. Uma nova América. Um partido jovem que não conhece o pânico, cheio de confiança. Queres presidir comigo esta tarde ao desfile desportivo da juventude comunista? Vais ver. Kasparov abanou evasivamente a cabeça. Mais um termidoriano consumado. Um belo animal administrativo que sabia de cor as 400 frases da ideologia corrente que dispensavam pensar, ver, sentir, até recordar e até sentir o menor remorso quando se fazem as coisas mais vis. Havia ironia e também desespero no sorrisinho que iluminou o rosto sulcado de Kasparov. Makeyev eriçou-se perante aqueles sentimentos que lhe eram completamente estranhos, mas que ele conseguia adivinhar. Sim, sim, com certeza, disse Kasparov, com uma voz peculiar. Pareceu pôr-se à vontade, desapertou os botões do colarinho da camisa, atirou o boné para um dos cadeirões, sentou-se confortavelmente noutro, com as pernas cruzadas. Tens aqui um belo gabinete. Um belo gabinete. Desconfia do conforto burocrático, Artemides. É como lodo. Um homem pode afogar-se nele. Será que estava a pretender ser intencionalmente desagradável? Makeyev perdeu um pouco a compostura. Kasparov olhava-o calmamente, com os seus curiosos olhos cinzentos, serenos no perigo, serenos na paixão. Artemides, tenho andado a pensar. 50 a 60% dos nossos planos são irrealizáveis. Para concretizar os restantes 40%, seria necessário baixar os salários reais da classe operária, abaixo do nível que apresentavam durante o regime imperial, bem abaixo do nível atual dos países capitalistas mais atrasados. Já pensaste nisto? Permite-me que duvide. Dentro de 6 meses, no máximo, será preciso declarar guerra aos camponeses e começar a fuzilá-los, tão certo como 2 e 2 serem 4. Escassez de mercadorias industriais e desvalorização do rublo. Digamos, francamente, inflação dissimulada, preços reduzidos para os cereais por imposição do Estado, uma resistência natural por parte dos proprietários dos mesmos. Tu conheces a canção. Já pensaste nas consequências? Makeyev tinha demasiada noção da realidade para objetar, mas teve medo que no corredor se pudessem ouvir palavras daquela natureza pronunciadas no seu gabinete. Sacrilégios, atentados à doutrina do chefe, a tudo. Elas fustigavam-no, perturbavam-no. Compreendeu que estava a fazer um grande esforço para não adotar aquela linguagem. Kasparov prosseguiu. Não sou cobarde nem burocrata. Conheço o meu dever para com o partido. Isto que te estou a dizer, escrevi-o ao gabinete político, com números a corroborá-lo. Fomos 30 a assinar, todos fugidos das velhas prisões, de Taman, de Perekop, de Kronstadt. Adivinha qual foi a resposta que tivemos? Quanto a mim, mandaram-me primeiro inspecionar as escolas do Cazaquistão, que não têm professores nem edifícios, nem livros, nem cadernos. Agora mandam-me contar barcaças em Krasnoyarsk, o que me é indiferente. Mas que estes disparates criminosos continuem para prazer de 100 mil burocratas, demasiado preguiçosos para perceber que se encaminham para a sua própria destruição, e que arrastam a revolução com eles, Isso não me é nada indiferente. E tu, meu velho, tu tens um lugar de honra nesta hierarquia dos 100 mil. Eu tinha alguns receios. Por vezes perguntava a mim próprio. O que vai ser deste Maquiaides? Se é que não se tornou já um bêbado e acabado. Maquiaev caminhava nervosamente entre um mapa e o outro. Aquelas palavras, aquelas ideias, a própria presença de Kasparov tornavam-se-lhe intoleravelmente penosas, como se de repente se sentisse sujo, dos pés à cabeça, por causa daquelas palavras, daquelas ideias de Kasparov. Os 4 telefones, os mais ínfimos pormenores daquele gabinete, começavam a parecer-lhe odiosos. E a fúria não era uma saída. Porquê? Respondeu num tom fatigado. Mudemos de assunto. Tu sabes que não sou nenhum economista. Executo as diretivas de partido, mais nada, como antes o fazia no exército contigo. E tu ensinaste-me a obedecer em nome da revolução. Que mais posso fazer? Vem jantar à minha casa mais logo. Sabes, tenho uma nova mulher, Alia Saidovna, uma tártara. Conto contigo. Kasparov percebeu uma súplica naquele tom desprendido. Mostra-me que ainda me estimas o suficiente para te sentares à minha mesa com a minha nova mulher. É tudo o que te peço. Pôs o boné na cabeça, pôs-se a assobiar diante da janela aberta para o jardim público, um disco de cascalho pejado de sol, pequeno busto de bronze negro, exatamente a meio. Muito bem, até logo, Artémides. Tens aqui uma bela cidade. Não é verdade? Retorquiu vivamente Maquiaev, aliviado. Lá embaixo, o crânio de bronze de Lenin luzia com um brilho de pedra polida. O jantar foi agradável, servido por Alia, que era baixa e cheia, com uma figura roliça, uma graça de animal aciado, bem alimentado, tranças de um negro azulado enroladas sobre as têmporas, olhos de corça, um perfil de curvas suaves, todas as linhas do rosto e do corpo fundindo-se umas nas outras. Antigas moedas de ouro, iranianas, pendiam-lhe das orelhas. Tinha as unhas pintadas de um vermelho grená. Ofereceu a Kasparov o pilaf, a melancia sumarenta, o chá verdadeiro, como já não se encontra em parte nenhuma, disse ela amavelmente. Kasparov absteve-se de comentar que não comia uma refeição tão boa havia já 6 meses. Manteve a sua máscara mais simpática. Contou as 3 únicas histórias que conhecia e às quais para consigo chamava as 3 historietas para serões idiotas. Não deixou transparecer o exaspero que sentia ao ver o riso dela. Um riso que revelava dentes brancos e agitava os seios redondos de Alia. As gargalhadas satisfeitas de Maquiaev. Chegou mesmo ao ponto de os congratular pela sua felicidade. Vocês deviam ter um canário. Numa bonita gaiola, bem espaçosa. Ficava mesmo bem, neste ambiente aconchegante. Maquiaev quase percebeu o sarcasmo. Mas Alia explodiu. Eu já lhe disse isso, camarada. Pergunte ao Artem se eu não lhe disse já. Ao despedir-se, os 2 homens sentiram que não voltariam a ver-se, senão como inimigos.